Então, a gente aqui não trabalha com amostra grátis. E eu vou te explicar o porquê, né? Como o Ancho de Gotas, ele é um tratamento natural, né? Ou seja, ele demora para começar a fazer efeito, né? Para te dar os primeiros resultados de 2 a 6 semanas. Ou seja, se a gente trabalhasse com amostra grátis, né, que geralmente aí você consegue usar por 1 semana, você não ia sentir resultado nenhum. Isso porque, né, devido a ser um tratamento, né, é um tratamento natural. Ou seja, não é igual um tarja preta, alguma coisa controlada que você vai tomar e vai aliviar imediatamente. Não. Ele é um tratamento que ele é gradativo. Ou seja, ele começa agindo no seu organismo já na primeira semana, né? E até a sexta semana ele já vai estar agindo 100% do seu organismo. E aí você vai sim conseguir sentir os primeiros resultados. Então, né, se a gente fornecesse uma amostra grátis, né, de 1 semana, você ia usar, não ia sentir nada e achar que o tratamento não funciona, né? E o Ancho de Gotas, ele é um tratamento muito bom, né, que fazendo ele corretamente você vai ter resultados. Não é à toa que hoje o medicamento ele já conta, né, com mais de 100 mil clientes satisfeitos, né, com o produto. E eu tenho certeza, né, que se você decidir experimentar, você também vai sentir esses benefícios. Mas hoje, né, por esse motivo que eu te expliquei, a gente não trabalha com amostra grátis, né, porque ele é um tratamento, né, que deve ser feito de 3 a 10 meses.